Portal do Arrocha. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque sei que tá afim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando das vazio apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode par. Eu te beijei, novinha, pode par. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode par. Eu te beijei, novinha, pode par. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Nada de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Eu já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Cê tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque cê tá bem. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar. Quando o netinho apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode parar. Novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Te agarrei, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, novinha, yeah. Eu te agarrei, novinha, pode ir pra. Eu te beijei, novinha, pode ir pra. Te conquistei, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode par. Eu te beijei, novinha, pode par. Te conquistei, novinha, novinha, novinha.